ligue pra banda 1. Acabamos de apresentar Show da Tarde. Show da Tarde. É o seu bairro, é a sua cidade em destaque. Aqui na Banda 1 AM. Show da Tarde. Não jogue lixo na rua, a cidade também é sua. Espere o caminhão passar, leve lixo na sacola plástica. Chega de mosca, chega de monteiro, lixo na rua fica muito feio. Com a cidade limpa, você só tem a ganhar. Não jogue lixo na rua, chega de sujeira. Chega de sujeira na porta de casa, lugar de lixo na sacola plástica. AM é Banda 1. Banda 1 AM. Ouça a Rádio Banda 1 no 1090 do seu rádio, no aplicativo do seu celular ou pelo site www.radiobanda1.com.br. Rádio AM é Banda 1. Aconteceu, você fica sabendo agora no ar. Giro de notícias. Girando com a notícia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Girando com a notícia. Banda 1 AM. Hora certa. 3 e 1. Existe uma energia que move o mundo, a vida, as pessoas. Uma energia que faz a gente acreditar. A Copel acredita no Paraná e está investindo R$1.900.000.000 em obras e programas para aumentar a segurança e a eficiência. No campo, o Paraná trifásico segue em frente. São 25 mil quilômetros de novas redes. Menos quedas, menos custos e mais produção para o nosso agronegócio. Copel, por energia, Paraná. Lojas M&M nasceu de um sonho para realizar sonhos. Em 43 anos, nós crescemos porque acreditamos nas pessoas. Porque queremos fazer parte de cada conquista. E como parte dessa história, vamos ouvir nossa cliente Lídia, da filial de Fazenda Rio Grande. Primeira coisa, eu com meu marido quisemos comprar, parece que foi um somzinho e um rádio. Ah, daí casa inteira, só aqui. Nunca comprei parte nenhuma. Na Lojas M&M. Lojas M&M, porque você é fundamental e ponto final. A Metal Tintas fica na Avenida Deputado Borsari Neto 400, esquina com Castro Alves, no Jardim Independência. Telefone 3035-1952, WhatsApp 98407-0777. Em Marialva, Praça Santos Dumont 58, no centro, ao lado da rodoviária. Faça já o seu orçamento. Banda 1 AM. Rádio Banda 1. A maioria das pessoas trabalham ouvindo rádio. Este é um bom motivo para você trabalhar com ele. Invista em sua empresa. Ligue para a Banda 1. VYJ 345. Rádio Banda 1 AM. 1090. A partir de agora, a Banda 1 anuncia para Sarandi, região metropolitana e para o mundo, o melhor comunicador sertanejo, com o seu carisma e alto astral. Aí vem ele para comandar o programa Sertão em Festa, Dioguinho. Rádio marcando são agora 15 horas 5 minutinhos. Alô, meus amigos, meu abraço, meu boa tarde do Dioguinho. Estamos chegando com as graças de Deus em mais uma tardezinha para levar para vocês, meus amigos, com muito carinho, mais uma audição do seu programa Sertão em Festa, né? Aqui pela sua 1090, sua Rádio Banda 1, falando com a nossa gente da nossa Sarandi, para você pertinho, distante, para você aí em todas as cidades, né? Você que gosta aí da nossa boa música sertaneja e que participa através do 3264-2018, ligando, mandando as mensagens lá na recepção. Boa tarde da Daniele, atendendo a nossa gente. Até nesse instantinho você esteve bem na companhia do nosso amigo Manuel Orlando. E agora nós vamos juntinho, descendo com a boa música sertaneja à tarde. Sempre o nosso muito obrigado para você aí no seu lar, para você aí no seu local de trabalho, aí no seu estabelecimento comercial, no seu carro, acompanhando aí a programação. Vamos começando aí o desfile da nossa boa música sertaneja, agradecendo a cada amigo, cada ouvinte, desejando a você uma boa tarde, aos nossos aniversariantes, você que nesta quinta-feira, neste dia 27, está aí de idade de nova, colhendo aí mais uma rosa no jardim da vida, né, comadre? As mulheres, né? A mulher faz aniversário com a rosa, que é as rosas tão cheirosas, cheirosas. Agora os homens, coitando dos homens, né? Isso, comadre, faz aniversário, daí colhe abóbora. É, colhe abóbora no bobreiral da vida. Ah, mas também tá bom, né? Abóbora também é bom, né, comadre? Isso. É, muito bem, né? E vamos agradecendo aí a nossa gente querida que acompanha aí a programação, é, trazendo aquelas modas bonitas que vocês gostam, né? E nós trazendo moda boa para vocês aí, para você acompanhando aí a programação. Aquele abraço, meus amigos. Boa tarde, minha gente, hein? Isso, que bom, né? Ter vocês aí sempre assim juntinho de nós. Já chegando aí, né? Já chegando as primeiras participações. Vamos trazer a primeira música? Vamos! Vamos começando bem quando se trata de música sertaneja, viola e viola da boa. Vamos lá, viola cabocla, bonito demais. Meus amigos, o nosso abraço, boa tarde, minha gente, né? Que prazer falando aí no seu radinho, pra você que tá, né, aí acompanhando a programação. Muito obrigado, amigos, pode ir ligando, mandando aí as mensagens, sempre ajudando aí o compadre Dioguinho fazer aí a seleção de música bonita, bonita, né? E sim, a nossa boa música sertaneja, trazendo aí sempre as mensagens bonita, bonita para nossa gente, né? Que acompanha aí a programação e que também ajuda nós fazer aí a seleção bonita. E nós falando com muito prazer em nome isso da RS Mac, né? Seu Olímpio, Mercado Monterrey, lá do nosso amigo Fernando, falando com a nossa gente também em nome do Salão do Povo, do nosso amigo Beto Cabeleireiro. Alô, Saulo, amigo da Keutec Celular, né? E também a Quitanda, alô, Jonathan, Larissa, meu abraço para todos vocês aí, né? E é desse jeito que nós vai descendo aí a tardezinha, nossa boa música sertaneja, atendendo aí os pedidos, amigos. Já nós vamos começar a mandar aí os alôzão, falando aqui o seu nome, né? Isso, trazendo aí as mais lindas poesias caboclas, né? Buscando aí lá na nossa raiz sertaneja, é, o clássico do sertanejo, para você, amigo ouvinte, que pede músicas bonitas, né? O poeta que escreve os poemas bonitos, depois é transformado em versos, as lindas histórias, e daí é gravado nas vozes bonitas dos nossos violeiros, nossas duplas, nossos cantores sertanejos, igual essa que eu vou trazer para nós ouvir. Vamos lá, então. Essa música é bonita demais, que coisa bonita. Vamos lá, Sérgio Reis, agora é com você, Sérgio, né? Vamos trazer um... que bonito! É sim o meu sertão. Rios e águas cristalinas, cachoeiras, minas d'água, verde matas. Não conhece a beleza dessas matas.